épicos. Escritores e artistas. Homens que revolucionaram o modo de pensar e foram divisores na história do pensamento universal. Já tô cansado dessa falsa união. Faço a versão, traço a canção, trago emoção a cada coração. Ataco fracos, deixei tacos opacos, traços de ventos. Quebro copo, espalho drinks, explodo meus movimentos. Em festas de chiques, manequins, brilhos, maquiagem. Hip hop não é roupa, não é moda, não é fala bobagem. É propagar mensagem, sentimento, é conteúdo, é movimento. É ter respeito, é ir a fundo sem vaidade. Porque eu expresso tudo que eu sei, igual o grafiteiro em frente o muro com seu spray. Como b-boy no chão, um giro no papelão, MC Mike na mão. Rime quanto risco DJ. A essência da rua, a resistência da cultura, a reverência, a bela escola e todo o legado que deixou. É o show que me aproxima, a plateia com a mão pra cima. A ideia traz autoestima junto ao grito rei. Hey, quatro elementos, som, conhecimento, mais que um juramento. Time que defendo como escalo para o treinamento. Ação de A, C, TV, dentro do meu ser, soletro a você. CC, descendo o saber, convocado para ser membro ativo dessa simbiose. Nossas características acima de performance. Sem mudança de estado livre, como a vaporização dos que abandonam e se limitam na desertificação. Cura poluição, presunção, expulsão da escuridão. Impulsão, propulsão, explosão, sem lentidão. Movidos sem submissão, com a comunicação. Movidos pela unção, nessa canção, uma nova preleção. Um pouco do que foi passado para contribuição. Tentando reverter o quadro contra a prostituição. Dos que se vendem por sonegação sem sofrer punição. Provoco erosão, emoção, sem versão, perseguição. Do hip hop nos poros, nos subsolos, emergindo ao solo, sévaro polos e monopólios. Sacode norte em galope, envolve cada estrofe, morte, bate pop, morre beatbox. Rap além da morte, como os antigos faziam, sentiam, escreviam, traziam, que tinham, moviam, cuspiam e as linhas viviam. Almas se arrepiam, copos batiam, fundo do trem. Improvisos precisos, bancos são pisos, socos de alguém que entrega nisso. 25 horas, espírito autora, sem descanso, bora, fazendo história, rasgando a aurora. Ponho para fora, fluxo torna-se minha performance. Público choca-se, envolve. Se inova, se informa, se informa, se cobra, se conforma. Se com essas hipóteses não elevam tórax. Hip hop move além metrópolis. Ambos no campo, cantos que estampam, planta entretantos. Canta enquanto tantos orvalhos dançam. Versos encantam, faço como o Clayton Box. Recorde choque no spot, como Spock. Rimo forte, devolve rap em pacote. Como DJ Nato, dados em braços. Traços exatos, infartam, ceratos, novatos. Partam, outro dos quartos, toma. Então MC, Spock, rapadura, ativistas, 2000 e sempre, rapadura, Spock, Clayton MC, DJ Nato, hip hop, a chama não se apagou.